E ressuscitou, ressuscitou, né? Não mais, tô numa batalha. Gatilhado somente pensante numa jornada. Nunca falha, a gata e eu vivo por ela. Te amo, bela filha, linda Cinderela. Tão bela, a Mari, quem criou, quem te viu. Tá passando aquele filme novo de um navio, Titanic, isso mesmo. No passado ele sumiu, também lembrei do Ayrton Senna do nosso Brasil. Aladim, a procura sempre dos malote e dos tintim. No preceito marginal, foi da hora na montanha russa, na central total. Na descida o meu peito esfriava, das nuvens em direção à terra e eu gritava. Ha! Na subida em direção ao sol, uma gelada esfriava a mente do local normal. Liga nós a torre no instante, a procura sempre dos malotes e dos brilhantes. Normal, liga nós na marca da outra vida, a procura sempre dos malotes, quem tá na fita. Normal, liga nós a marca daquela mina, a procura sempre dos malotes, quem tá na fita. Aladim, a procura sempre dos malote e dos tintim. Aladim, todos programados é, sempre foi assim. Aladim, a procura sempre dos malote e dos tintim. O Aladim nas pistas de R1, a imigrante em direção ao samba do boqueirão lá na Praia Grande. Porção de camarão, um uísque bem gelado e uma gostosa rebolava linda do meu lado. Ela falou, chamou, vem, fica do meu lado. Morena de olhos verdes, linda, mas é claro. Tomou olhadinha, o motel bem em frente. Só atravessar a rua e a noite é quente. Quente, pega fogo, barato é bem mais louco. Molhada, como estou agora, pegando fogo. Ela gamou, só gamamou, só gamamou. O Aladim ganhou na Mega Sena e estourou. Aladim, a procura sempre dos malote e dos tintim. Aladim, todos programados é, sempre foi assim. Aladim, a procura sempre dos malote e dos tintim. Aladim, todos programados é, sempre foi assim.